4-2-3-5, pronto para o táxi. Alterna Galeão, 2:50, 7-8 agora. Somente me confirme, 078 bordo? Afirmo. 024235 autorizado Indy Alpha, ponto de espera pistão 0, ajuste no 021 agora. No ponto de espera pistão 0, chame a torre frequência 1118 decimal 95 4235, tem um bom voo. Ok, autorizado via Indy Alpha, até ponto de espera da 10 e lá 1118 decimal 95 azul 4235. Chame a torre, 1-1-8-9-5. Vai reduzir, 1895, obrigado. Torre, boa noite, Chanel 6224. Chanel 6224, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informo pista molhada e turbulência durante a aproximação. CF, pode adiantar o vento? Vento no 80 graus ou no meio nós, o Chanel 6224. CF. Chanel 6224, livre pouso no 0, vento no 80 graus ou no meio nós. Pouso livre, pista 10, 6224. Salvador, boa noite. 4235 da Azul, ponto de disparo da 10, pronto. Azul 4235, ciente, visual com travo na final 10? Afirmo. Após o passagem do travo da Avianca, ali mantenho no 0, o Azul 4235. Ok, após o Avianca, vai ali a manter. 4235. Now, 1021, at holding point for runway 10, contact tower frequency 118.905. 850, have a good flight. Okay, taxi via main apron and then India and Alpha at holding point runway 10 1895, 80850. Thank you, have a nice day. Boa noite. Boa noite, sir. Costa 3305, no meio 12 para puxa acionamento. Gente, no portão 612, aguarde aproximadamente um minuto para o pushback acionamento 3305. Aguarde um minuto, aproximadamente 3305. Salvador, boa noite, 3178. Boa noite, 3178, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, ingresso, chama na ingresso na Juliette, 3178. mantém azul 4. Ok. Meia 224, Paulo 08, direita 1219. Direita 219, também 624. O TAN 3178, confirme, visual com alfa presença de 10 da Açores em direção para a espera, senhor. Ok, 3178, dará passagem ao tráfego após ingresso, agilizando o portão 10 na medida do possível, 3178. 10 para 3178. O TAN 3305 irá coordenar com a equipe de solo. Foi autorizado o ingresso no pátio de um aeroporto da companhia em direção ao portão 10, um Alfa 321. Após o mesmo passar a cauda, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 612 até 3305. Chame pronto para o táxi. Após a aeronave da companhia passar a cauda, o TAN 3305, livre push acionar, chama o táxi. Do 4235, vento no 90 graus, 17 nós, livre da colagem, pista 10. Vai iniciar a decolagem azul 4235 da pista 10. É o Oxalé 6224. 6224 para Aracaju, eu tenho aprovado 190. O senhor está pronto para qualquer? Perdão, o Oxalé 6224 acabou de livrar a pista. Perdão, senhor. O senhor tem táxi aprovado Alfa, chama o ingresso na Juliette, 6224. Alfa vai chamar ingressando na Juliette. Tá, eu era só cheio de fazer o buraco. O Nomeia está autorizado a aproximação e aliança. Está autorizado a aproximação de 17 Nomeia. Decolou 10, chame o controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, azul 4235. Azul 4235, controle Salvador, contato radar. Salvador, boa noite, Arizona 850, with you. Romeo Zulu, Oscar 850, line up and wait runway 10. Please line up and wait runway 10, Arizona 850. Poxa, né, 6224, já próximo da taxi de Juliette. Obrigado, senhor, autorizado ingresso, portão 01. Autorizado, portão 01. 2-4. Romeo Zulu Oscar 850 Tower. Romeo Zulu Oscar 850, we are proceeding to you. Salvador, bom dia Rio 5972. Bom dia Rio 5972, para o Galeão eu tenho 320 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Afirmo, 320 aprovado. 5972, autorizado para Serra Bravo Golf Lima na Aprilwhisky 50, nível de voo 320. Pista em Ozono 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Eudes. Controle 120, decimal 8. Aciona 5046, Rio 5972. 5972 da Rio, autorizado para o Galeão, Aprilwhisky 50, nível 320. Subida da Euleda Eudes, decolando a 10, primeira curva direita. 5046, transponde 1208. Correto, Rio 5972, no poste 3, chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. Ryanair 6303, está no 04. T30 Galeão, por gentileza, confirme somente o QAB. Tu confirme, chamou o Oscar Tango Alfa para o táxi? Oscar Tango Alfa, ciente. Galeão 3h30, 8 horas, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, pista 17. Só decola dando zero, correto? Ciente, chama a interseção, senhor. 5F5790. Eu chamo a torre 1895, a 1776. Uno 41, 3h40, Natal, isso? Afirmativo, senhor. 4h40, doutor. Perdão, 4h40, copiado. O TAN 3305 tem táxi aprovado via Fátima e Índia até o ponto de espera pista no zero. Ajuste agora no 021. No ponto de espera pista no zero, chame torre frequência 120.8, TAN 3305, tem um bom voo. Fátima, Índia, ponto de espera 1208. Para meio 21, tá? 3305. Puxa, M3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, em direção ao ponto de espera. Após a passagem do mesmo, você tem nível pushback, acionamento, chame pronto para o táxi, puxa, M3, 1, 3. Confirmando a informação? M3, 1, 3, foi autorizado a passar a causa no Airbus da TAM em direção ao ponto de espera, em coordenação com a equipe de solo. Após a passagem do mesmo, você tem livre posicionamento, chame táxi. Afirmativo, após o tanto autorizado, vai chamar táxi, 6311. Firmando a torre, vai ser em 1208. Meu perdão, torre 1198.95, controle 1208. Ok, obrigado. No portão 2 é o número 2, no setor no 074, aproximadamente 5 minutos, ok? Ok. .4235, chame Recife, frequência 125. 251, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, da 3305, ponto 0 da 1 0 Salvador, boa noite, da 3305. 3305, confirme, visual com o objeto na curtíssima, pista no 0. Afirmativo, visual. 3305, após a passagem, ele mantendo 10. 5972, em frente ao hangar 10 da aero, na carga. Ciente, parte de cargas aprovada, chame pronto para o táxi, 5972. Olha aí, táxi. Sobe 57 no meio, no solo, zona 8, libera a pista próxima à direita. Táxi aprovado. Correção, libera a direita, chame solo 1219, senhor. 219, direita. Tango Alfa, autorizado cruzamento após Quebec, Mike Lima. Chame na Lima para ingresso do grande pátio, o Oscar Tango Alfa. Solo 57 no meio. 180 graus com 15 nós. Autoridade colégio 10 na 33. Sete, Oxanair, 6313, Tango 1, 47, 4 horas e 30, Altera, Galeão. 6313, autorizado em Alfa, ponto de espera, pistão 0, ajuste agora no 021, ponto de espera, turma torre 118.95, senhor. Ponto de espera, torre 1895, Oxanair, 6313. 57 no meio, autorizado Alfa, quilo, pátio 3, atento ao quilo, efetuando pushback agora no pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, 57 no meio. Romeo Zulu, Oscar 850, contact Recife Center, frequency 126.85, over. Contact Recife 126.85, boa noite, 850. Boa noite, boa viagem. Obrigada. .305, decolando os 20, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Boa. Controle, muito boa noite, Altan 3305. Altan 3305, é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, Rádio. Gato. Não tem, por gentileza, 118.95. Espera pro. 3, autorizado, linha área de decolar, pistão 0, vento 180 graus, com uma dúzia de nós. Área em decola, Xanem, 3, 3. 5972, tem 5 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Bom, 05 a bordo, Rio 5972, tem táxi aprovado, parte 3, parte principal, Índia, ponto espera, pistão 0, ajuste no 021, chame pronto para decolagem no ponto espera, pistão 0, torre 118-95-5972. 18-95-5972. Polo 074, foi autorizado um Boeing da Rio a passar a cauda em direção ao ponto espera, pistão 0, em coordenação com a equipe de solo, após o mesmo livrar o pátio, centro livre, posicionamento, chame táxi no 074. Manoel, táxi, né? Tango Alfa, Lima autorizado o ingresso no pátio principal. Chame através do portão 612, Oscar Tango Alfa. No 074, só uma correção, senhor. Veiga passar a cauda duas aeronaves. Primeiro, um Boeing da Rio, após um Learjet 45. Após o Learjet 45 livrar o pátio, o senhor tem livre posicionamento de metáfora, senhor. Sim, que após o Learjet passar a cauda, está autorizado pela cidade. Os Catango Alfa autorizado seguir o Boeing da Rio em direção ao ponto de espera, pistando 0, ajuste no 021. No ponto de espera, chame torre 118.95. Os Catango Alfa tem um bom voo. Boeing. Solo Salvador, Oxanair 6224. Informação Bravo, Aracaju. Informação Bravo, correta, 6224, Aracaju 190, tem aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Prossiga. Continua 6224, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, direto, nível de voo 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida a Tuca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, seu transponder é o 5050, Oceania 6224. Aracaju, nível 190, pista 10, primeira esquerda, Puca Jama Aracaju, controle 208-5050. 5050, cotejamento correto, Oceania 6224. Chame quanto para o push back acionamento, portão 01. Vai chamar, obrigado. Polo 074, dá presente, tem livre, push acionamento, chame táxi. Pronto, desce para 4 mil. Ah, tá, desce para 4 mil. Luciano 6313, controle Salvador. Prossiga na escuta. Vou direto bridge, câmbio. Obrigado, direto bridge. Livre decolagem 10, vento 190 graus, 159. Livre decolagem 5972. Tango Alfa, alinha e mantém pista 10. Tan 3305, Recife 12685. 12685 Boa noite. Boa. Decolou os 27, chama o controle 1 no 208. 208, 5972. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, controle Salvador, contato radar. 5972, contato radar. Daí, Olinda. Rio 5972. Rio 5972 na escuta. Direto Eudes. Direto Eudes, obrigado. Recebido 9808, Valença esquerda, Caruru à direita, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, parceiro 9808. Alô, 1074, boa tarde. Por gentileza, me confirme, 3h55 Galeão, é isso? Afirmativo, 1728, bom. 128, é isso? Afirmativo. 128, copiado no 074, tem táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 021. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, bom no 074, tem um bom voo. Obrigado, nós vamos trabalhar aqui, ponto de espera de 895, ponto de espera 074. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Oscar, Tango Alfa, passando 1.400. Oscar, Tango Alfa, Controle Salvador, contato radar. Oceano 6313, chame Recife 125. Sequência 125? Recife 125, não confirma. Confirmo. Obrigado, amigo. Até a próxima. Até. No 074, alinha e decola no 0, vento no 80 graus e no 79. Papa Romeo, Oscar Tango Alfa. Prossiga para o Oscar Tango Alfa. Direto bridge. Direto bridge, Oscar Tango Alfa. Passaredo 9808 está autorizado a aproximação em LE. Autorizado, LE, passaredo.